A graça e a paz do Senhor, irmãos e irmãs, depois de meditarmos na palavra do Senhor, no texto do Apocalipse, no capítulo 17, aliás, agradeço à missionária Vivian Lopes pela sua excelente abordagem do texto. Tenho certeza que edificou muitas e muitas vidas. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso preparo para a liderança, fundamentados no capítulo 8 de Neemias. Então, extrair desse capítulo alguns princípios importantes para a nossa vida como líderes, ou, no caso de você já estar exercendo conscientemente a sua liderança, ou ainda em preparo para esse exercício. Muito embora todos nós, mas não vou entrar nessa questão agora, de alguma maneira, até o organismo humano é regido por princípios que coordenam os processos. E as pessoas também tem a sua coordenação aqui ou acolá. Mas isso é uma conversa para outro dia. E também é claro que existe o preparo para o exercício da liderança de modo mais sistemático, de modo mais coordenado, de modo mais preparado, consciente, claro, objetivo, e é esse o alvo que nós estamos buscando. Passamos à leitura do capítulo 8 de Neemias. Esdras lê a Torá com todo o povo. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, a lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, a lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos, homens, mulheres, crianças, que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Hilquias e Maazéias, e à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yahvé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, Amém. Assim seja. Verdade. Então eles adoraram a Yahvé, o Senhor, prostrados com as faces encostadas no chão. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Actube, Sebetai, Odias, Maaseias, Quelita, ou Quelitá, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária, e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: Esse dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis nem pranteis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouviam as palavras da Torá, a lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é santificado a Yahvé nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais. Então os levitas acalmaram todas as pessoas da assembleia, explicando: Acalmai-vos e ficai em paz, porquanto esse dia é santo. Não vos aflijais, nem vos amedrontais. E logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhe haviam sido ministradas. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o mestre Esdras para ouvirem a exposição da Torá, a lei e seus ensinos. Então descobriram no texto da Torá, lei que Yahvé, o Senhor, havia ordenado por intermédio de Moisés, que os israelitas habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do sétimo mês. Por esse motivo, proclamaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de árvores frondosas, para fazer tendas, segundo as orientações do que está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus e na praça junto ao portão das águas e na que fica próximo ao portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham retornado do cativeiro armou suas barracas e nelas habitou, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais celebrado desse modo. Por isso, o júbilo que expressavam era especial. E Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus, todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles comemoraram com uma festa que durou 7 dias. E no oitavo dia houve uma assembleia solene, tudo de acordo com o que estava prescrito. Louvado seja o Senhor pela sua sagrada palavra e por sua santa presença entre nós. Irmãos, passamos então à segunda etapa, momento em que destacamos alguns detalhes do capítulo, fazemos alguns destaques, e desta vez eu vou usar não só a BKJA, mas também vou usar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Capítulo 8, em Esdras, capítulo 3, no versículo 1, também há o relato de uma assembleia geral convocada no sétimo mês, isso no livro de Esdras, Tisri, em hebraico, do ano, início do ano civil judaico, e refere-se ao período compreendido entre os nossos meses de setembro e outubro, aproximadamente. No décimo dia de Tisri era celebrado o dia da expiação. Confira isso em Levítico capítulo 16, do versículo 1 ao 30, versículo 30. E no dia 15, a festa dos tabernáculos. Levítico capítulo 23, 33 a 43, Deuteronômio 16, 13 a 17. A primeira exposição bíblica diante do povo aconteceu, irmãos e irmãs, após 13 anos da sua chegada, em 458 a.C. E a partir dessa data, sua pregação diária levou todo o povo a um profundo estado de arrependimento, como nos mostra o capítulo 9, nos mostrará o capítulo 9 e 10. Confissão de pecados, reafirmação da aliança, arrependimento, confissão e reafirmação da aliança. Curioso que Esdras tivesse levado tanto tempo para pregar as Escrituras publicamente, como está lá no livro de Esdras, capítulo 7, verso 6 em diante. Provavelmente, irmãos e irmãs, por uma questão de que só agora, com a casa em ordem, só agora quando as coisas já estavam estabelecidas, o templo em ordem para o culto ao Senhor, porque nada se fazia, é só você conferir no Pentateuco, sem que tudo estivesse na mais absoluta ordem, confira no Pentateuco, para que você não tenha dúvida. Tudo tinha exatamente uma prescrição. Então, muito provavelmente, essa espera se deu em função do tempo necessário para se organizar todas as coisas no lugar de adoração ao Senhor, no templo e também no caso do livro de Neemias, quando os muros tinham sido erguidos, as portas colocadas, ou seja, a casa de Israel, da nação de Israel, do povo de Judá, estava em ordem e por isso era tempo, havia possibilidade de se retomar a palavra do Senhor. Essa é uma das possibilidades que eu avento. Nascia nesse momento histórico o judaísmo pós-exílico. Guarde isso. Esse é um momento da história onde nasceu o judaísmo posterior ao exílio na Babilônia e dos persas, medo-persas. As praças normalmente se localizavam próximas de um dos grandes portões da cidade, como nós vemos no texto. Tudo indica que Esdras trouxe uma cópia da Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco. Melhor Torá, porque é hebraico. Pentateuco já é uma expressão grega para os cinco primeiros livros da Bíblia, mas também pode utilizar sem nenhum constrangimento, nenhuma perda de conteúdo. Provavelmente ele trouxe uma cópia da Torá, da lei de Moisés, e tudo indica, então, que aquilo que nós chamamos de Bíblia, ou pelo menos o Sefer, o rolo do livro de Deuteronômio, ou trouxe toda a Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, expliquei agora, por causa da nomenclatura grega, ou trouxe pelo menos o livro de Deuteronômio, o rolo do livro de Deuteronômio, para poder fazer a leitura ao povo e o povo então perceber onde havia negligenciado a comunhão com o Senhor. E o mais bonito de tudo isso é que houve um profundo estado de arrependimento. Houve confissão de pecados e houve reafirmação da aliança. Esse tripé é fundamental para toda a vida, todo o nosso aliançamento com Deus e toda a nossa vida com o Senhor. Arrependimento, confissão de pecado e reafirmação da aliança agora, nos termos daquilo que foi estabelecido diante do Senhor, ou seja, onde havia um pecado, agora vão procurar não pecar mais. Por quê? Por causa da aliança, como um fruto desse quebrantamento, como um fruto desse reavivamento, como um fruto dessa aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Partindo para o comentário, os destaques na Bíblia Pentecostal, que tem algumas outras curiosidades, alguns pontos interessantes. Veja, no versículo 1, todo o povo se ajuntou. Isso já me faz lembrar de saída do momento do Pentecostes lá em Atos, quando o povo foi cheio do Espírito e havia na comunidade primitiva um só coração, uma só mente, uma só alma. Então, quando Deus opera, ele opera individualmente, mas ele gera em nós um sentimento de unidade e todos são dirigidos na mesma direção, na mesma, segundo a mesma orientação do Senhor. Todo o povo se ajuntou. Entre os capítulos 8 a 10, nós vamos verificar isso. E eles descrevem um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. E apontam vários princípios fundamentais para um avivamento genuíno, real e renovação espiritual. O avivamento e a renovação procedem exclusivamente de Deus. Primeiro ponto. Nós não podemos forçar avivamento. Nós não podemos inventar avivamento. Toda vez que o ser humano tenta fazer isso, ele gera fogo estranho. E fogo estranho redunda em morte. Então, avivamento é uma obra do Espírito de Deus. Os instrumentos que o propiciam são, inegavelmente, a palavra de Deus, a oração, a confissão de pecados, um coração quebrantado e contrito, a renúncia a práticas pecaminosas que estavam sendo realizadas. Assim também hoje, só esses itens e a renúncia de práticas pecaminosas por parte da sociedade contemporânea, em renovação de um compromisso de andar segundo a vontade de Deus e de fazer a palavra da palavra de Deus o nosso viver, é que pode agradar ao Senhor e fazer com que ele gere em nós o avivamento. Eu repito para você guardar palavra, por isso você tem que se expor à palavra de todas as maneiras, oração, chave do avivamento, confissão de pecados. Sem confissão, não há relacionamento com Deus, porque Deus não habita no meio do pecado. A confissão, hoje, em nome de Jesus e pela obra feita na cruz do Calvário, é o que nos purifica pessoalmente. Ele já fez a obra completa, mas nós precisamos confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coração quebrantado. Ninguém experimenta avivamento, de modo distraído, insolente, né? Ah, vou para a igreja lá. Não, ninguém experimenta avivamento sem um coração quebrantado, sem um coração contrito. Renúncia à prática do pecado. Renovação do compromisso de andar segundo a vontade de Deus. E fazer da palavra do Senhor o nosso viver. Aleluia. Que isso se consuma em nossas vidas. Que o Senhor opere essa obra do avivamento genuíno a partir dos seus princípios. No versículo 3, estavam atentos ao livro da lei. O avivamento teve início mediante um autêntico retorno a palavra e um esforço decisivo para a compreensão da sua mensagem. Durante 7 dias, 6 horas por dia, Esdras leu o livro da lei, uma das principais evidências de um avivamento bíblico entre o povo de Deus é a grande fome de ouvir e ler a palavra de Deus. Se você quer experimentar um avivamento espiritual, clame ao Senhor desde já para que ele aumente a sua fome da palavra. Sem fome pela palavra, fome da palavra, muita fome, não haverá avivamento. E um detalhe que a BKJA não destaca, mas que esta versão destaca, só para você lembrar, essa e quase todas as outras versões, é que eles ficaram em pé por volta das 6 da manhã até ao meio-dia, ou seja, 6 horas em pé, ouvindo a palavra. Eu repito, 6 horas em pé, ouvindo a palavra. Depois, na hora da explicação, também houve o momento em que os levitas ajuntavam em pequenos grupos as pessoas e ministravam para elas, aí elas sentavam. Mas entenda uma coisa. Em primeiro lugar, quando a palavra foi lida, houve um quebrantamento, eles prostraram seu rosto em chão, no chão, como é costume lá no Oriente Médio, como é costume em Israel. Se prostraram. Aliás, a palavra adoração hebraico tem esse significado de se prostrar perante o Senhor. Se render diante dele. Se prostrar, mais literalmente. E depois de se prostrar, em reverência à palavra, se colocaram em pé para ouvir essa palavra. E toda a ministração, seja no momento em que estiveram em pé, em todos os momentos em que foram chamados a estar em pé, estar em pé, ou nos momentos em que os levitas explicavam, durou 6 horas. Então, não estou dizendo que todo culto precisa ter 6 horas, por domingo, ou por quarta-noite, ou por quinta-noite, dependendo do momento em que os cultos são realizados na sua igreja. Agora, cuidado, cuidado, para você não se iludir e ter a impressão de que você está prestando culto a Deus e, na verdade, está prestando culto a si mesmo, porque você estabelece um limite máximo de tempo e durante esse tempo eu fico, fora desse tempo eu não fico mais. É claro que há exceções, é claro que há pessoas que precisam sair nas grandes cidades por causa de condução. Se não sair em determinado horário, ela perde a condução. Outros têm problema com família, esposo, em casa. Mas o que deve acontecer é uma liberdade no espírito, com ordem, mas com liberdade, e que ninguém impeça Deus de fazer a obra, ou queira impedir o Senhor de fazer a obra, porque já deu 1 hora no relógio, porque já deu 1 hora e meia no relógio. Agora, até na pandemia, todo mundo está sendo orientado, e é saudável isso, para que não fiquemos muito tempo expostos, a que não ultrapassemos um limite aí de 1 hora, 1 hora e 30. Mas tome muito cuidado para que, tanto na sua devocional em casa, como quando pudesse reunir com o povo na sua igreja, você não realize o culto despertador, aquele que tem hora para tudo, assim, né? E toca o despertador, ponto, pum, acabou a adoração, pum, despertou de novo, acabou a confissão. O cidadão nem teve tempo de confessar já o seu pecado, se rasgar diante de Deus, e aí já acabou, já acabou. Aí tem a hora da música lá. Aí o despertador tocou, pumba, para com a música. O pregador começa a ministrar, o despertador toca, tem que parar, tem que parar. E assim nós eliminamos qualquer possibilidade de Deus operar como ele deseja. Pastor, Deus precisa de muito tempo para operar? Não, ele não precisa de mais do que um instante. Agora, soberano é ele, não sou eu, nem você. Se ele quiser operar em um instante só, em 2 minutos de culto, ele opera, gera o avivamento, todos são quebrantados, todos são batizados, ou muitos são batizados no Espírito Santo. Deus faz o que quer, como quer, na hora que quer. Em 5 minutos ele pode operar toda a obra, líder. 5 minutos. Mas e se ele desejar 6 horas, como aqui? Aí nós vamos vetar, porque, ó Senhor, não aceito porque não é segundo a tradição. Havia uma família na minha igreja de origem que era admirável do ponto de vista, da sua coesão interna. Eles tinham estabelecido para si mesmos, claro que não foi Deus quem estabeleceu, que eles deveriam ficar na igreja durante um tempo X, 1 hora ou 1h30, não me lembro mais. E às vezes nós estávamos em dia de Santa Ceia, ceia seria ministrada, às vezes o pastor ou a pastora, dependendo da época, ia ministrando a palavra, e o culto se estendia um pouco mais, e era fatal. Depois do tempo estabelecido, de 1 hora ou 1h30, não me recordo, eles levantavam em bloco. Levantavam em bloco, do mesmo lugar onde estavam sentados, e iam todos embora. Família querida, que foi muito importante na igreja, para nós também, mas com relação a essa questão, iam embora em bloco. Se tivessem que tomar Santa Ceia, deixavam de tomar Santa Ceia. Por quê? Porque venceu a hora. Venceu a hora. Ah, mas no outro dia tem trabalho. Eu tenho que dar risada. Porque ao invés de gastar 1h30, vão gastar 1h45, e o Senhor não seria suficientemente poderoso para repor todas as forças para o outro dia, nós temos que dar risada de novo. Você está de brincadeira. Na verdade, eles estavam de brincadeira consigo mesmos. Graças a Deus, eu acompanhei um pouquinho da história e sei que alguns deles, ao findar da sua trajetória, alguns já partiram, mudaram seu posicionamento e tiveram uma experiência, mais profunda com o Espírito Santo. E dessa família e dos seus influenciados surgiram líderes, surgiram pastores. A minha oração é que isso tenha mudado, porque se não mudou, estão assassinando, de alguma maneira, o culto em algum lugar onde estiverem. Quem define o que deve ser feito e quem deve definir é o Senhor. Nem eu, nem você. Se demorar 15 minutos numa vigília, estava programada para a madrugada inteira. Deus operou tudo em 15 minutos. 15 mesmo. Meia hora. Que ninguém fique gerando fogo estranho e falando, ah, vamos orar mais. Não. Deus operou? Operou. Operou em meia hora? Operou. Tchau e bênção, amigo. Vamos nos saudar e acabou. Porque Deus já operou. E da mesma forma, se tiver que durar 1h45 e não 1h30, 2 horas e não 1h45, por favor, não vá se levantar em bloco e sair por causa do seu grande desgaste físico, que acontecerá. Salvo as exceções que nós mencionamos agora, a casos e casos. Quando isso é sistêmico, é toda semana, então isso não é um motivo por causa do marido que vai dar bronca, por causa da condução que se perde, ainda mais quando se tem um monte de carro à sua espera, né? E se tem um padrão de vida privilegiado, ainda mais a certeza que não é esse o problema. No caso das exceções, ponto, elas já estão contempladas e elas confirmam a regra de que Deus deve dirigir. No caso desse descompasso existencial, que o Senhor tenha misericórdia, dê um bona, um livro para estudar ritmo. Quem sabe o livro para estudar ritmo ajude eles a entenderem o ritmo do Senhor. Todos os brasileiros, todos os cristãos do mundo. O ritmo do Senhor, o grande bona. Quem determina é o Senhor. O povo se inclinou, adorou ao Senhor. No versículo 7, um destaque: ensinavam ao povo na lei, por meio de Esdras e dos Levitas, vemos o que deve acontecer sempre que a palavra de Deus for ministrada aos fiéis. Muitos que voltaram do exílio já não entendiam o hebraico. Como hoje muita gente não entende o que o líder está falando, o que o pastor está falando, por causa de falta de investimento em educação há 500 anos aqui no Brasil. Uma vez, no caso deles, uma vez que o seu idioma era agora um aramaico, ou o que eles tinham aprendido lá na Babilônia. Por isso, quando as escrituras eram lidas em hebraico, um grupo de homens dedicados faziam a interpretação do texto, de tal maneira que os fiéis pudessem compreendê-las e aplicá-las à sua vida. Desse modo, o povo se regozijou porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A palavra como revelação divina, o arrependimento, o avivamento espiritual e a alegria estão todos potencialmente presentes. Todos estão potencialmente presentes. Eles serão desencadeados pelo Espírito Santo através de mensageiros ungidos que proclamem a palavra de Deus com clareza, poder e convicção. Clareza, poder e convicção. Aleluia, aleluia e aleluia. Eu encerro essa ministração sobre liderança em Neemias 8, fazendo sete destaques. Primeiro, o povo se reuniu e eles tinham uma só alma. Um só coração, uma só mente. Então, uma das obras mais maravilhosas que nós líderes precisamos clamar para que Deus opere na vida da nossa igreja, em particular, ou da Igreja de Jesus em toda a terra, é: Senhor, gera em nós o mesmo que houve aqui em Neemias 8, o mesmo que houve lá em Atos dos Apóstolos, na comunidade primitiva, que haja um só coração, uma só mente, uma só alma. Todos estejam com a mesma disposição, que haja uma unidade à luz da palavra do Senhor. E todos e todas estejam nessa mesma direção. Repare, esse texto é curioso, porque em muitos textos se menciona, principalmente no Antigo Testamento, mas em toda a Escritura, por causa de uma sociedade patriarcal e marcas ainda dessa sociedade e a consequente cicatriz do machismo e essa coisa toda, às vezes aparece só o número de homens. Aqui não. Aqui o texto diz assim: homens, mulheres, crianças e todos que pudessem compreender, entender aquilo que iria ser ministrado. A nossa primeira oração tem que ser para que no nosso povo haja uma só disposição de coração. Todos queiram realizar a vontade do Senhor, e antes de realizar, na verdade, todos queiram ser a imagem e semelhança de Jesus, imitadores de Deus como filhos amados. Primeiro isso, e depois todos comprometidos com a grande comissão, mediante uma obra poderosa de avivamento em nossas vidas. Primeiro princípio, líder, peça isso. Senhor, nós queremos, eu preciso que a minha igreja, você que é jovem pastor ou pastora, eu preciso que na minha igreja haja uma só alma, uma só disposição. Como diz uma canção. Também não lembro se do Jorge Camargo, do Jorge Héder, não lembro o autor agora da canção, do Pimenta, de todo esse grupo aí, todo esse grupo abençoado, que de alguma maneira estava ligado entre si e fruto de uma obra começou lá com os vencedores por Cristo. Uma só alma, uma só mente, uma semente. Diz a canção. É uma belíssima canção. Depois você pode encontrar. Então, que você clame por isso como líder. E não deixe de clamar por isso. Porque se nós estivermos divididos, o que acontece? O reino não prevalece. Clame por isso, Senhor. E nós precisamos de uma só alma, uma só mente, uma semente do Senhor, que é a tua palavra. E todos estejam na mesma direção. Segundo lugar. Segundo destaque, quando Esdras abriu a palavra, todos ficaram em pé, em sinal de reverência. Aqui, ó, uma coisa bonita que os tradicionais nos ensinam até hoje, e confesso que me assusta, embora não seja de ala nenhuma, estou procurando seguir o modelo de Jesus, mas a questão da reverência. Hoje em dia, com as novas igrejas e novas características, nós vamos perdendo algumas coisas importantes. O Senhor é o Criador do céu e da terra. Se ele vai falar, é a palavra dele que vai ser lida, é ele que vai estar falando através de uma pessoa, que haja reverência no local. No caso aqui do povo de Judá, a reverência se mostrou através do levantar. Isso significa que todos que levantam na leitura bíblica estão reverentes? Não, pode estar levantando só por. Porque todos levantam. E há outros que podem ficar sentados por dificuldades físicas e que podem estar com toda a reverência. Ou porque não querem mesmo, querem ficar em oração e podem estar com toda a reverência. Então, não é que levantar é sinônimo de reverência. Eu estou só apontando para o fato principal. Oremos também como líderes, para que a reverência e o temor do Senhor esteja presente na nossa igreja. porque sem reverência e sem temor do Senhor não haverá avivamento. E aqui, jovens e jovens líderes, reverência e temor do Senhor não podem ser associados a usos e costumes desse mundo tenebroso. Então fique esperto com o que você está fazendo, com o que você está vendo, com o que você está pensando, com o que você está tatuando. Fique esperto. Olhe o que a Bíblia diz. Atente. E os líderes que assistem isso? Assistem passivamente a isso? Não pude fazer nada. Quando eu vi, né? Pastor, o que é isso? Tá pirando aí? Não, irmão, não tô pirando. Pirado eu já sou mesmo. Antes de conhecer Jesus. Depois conheci, fiquei mais ainda. Porque ele é maravilhoso e a presença dele é loucura para os que não creem. A palavra. Mas líderes que ficam assistindo isso de camarote, para com isso. Ainda mais se for filho de riquinho, né? Vocês sabem que a burguesia fede, né? Diria um cantor popular. Então, se for filho de rico, então, opa, lá, lá. E não precisa ser rico de dinheiro, não. Filho de gente influente. Vou mexer com isso? Não mexo, não. Deixa tatuar, deixa vir com o cabelo de sete cores ao mesmo tempo, nove cores, 323 cores, né? Eu vou deixando tudo. Sou líder, mas vou deixando tudo. É líder e pela sua missão está com seu passaporte assim quase carimbado já, viu, meu? Querido líder, você já está com seu passaporte quase carimbadinho pela sua missão. Você sabe para onde, né? Não vou mencionar, mas o Espírito está falando aí. Você sabe para onde? Para o reino da glória, não é? Logo, em terceiro lugar, o povo louvou e adorou ao Senhor. Quando a gente está experimentando um grande quebrantamento, quando a palavra é lida, quando a palavra é trazida à tona de novo, o povo se prostra. O povo prostra o rosto em chão. Pastor, nós precisamos fazer igual lá no povo de Judá, o povo de Israel. Nós precisamos colocar o rosto em chão, no chão, como os muçulmanos. Não, não, não. Isso é uma questão do costume particular daquelas culturas. Não precisa colocar o rosto no chão, não, mas coloque o seu coração no chão. Coloque a sua vida rendida no altar. Louve e adore ao Senhor dos céus e da terra. Em quarto lugar, líder, queremos uma só alma. Segundo, queremos reverência. Terceiro, um avivamento é marcado por louvor e adoração ao Senhor. Liberdade para louvor e adoração. Não estou falando liberdade para música. Música é lindo. Música é uma coisa que Deus criou, é maravilhosa. Mas eu não estou falando de música. Estou falando de louvor, reconhecimento do que Deus fez. Estou falando de adoração, reconhecimento de quem Deus é, associado ao quebrantamento. Em quarto lugar, auxiliaram a Esdras a explicar a lei. Então aqui vem os auxiliares. Por isso a gente vai preparando líderes para a igreja. Senhor, levanta líderes para a igreja, levanta líderes na igreja, para que eles possam ajudar os pastores e as pastoras a explicar a lei para o povo, principalmente para aplicar na vida diária. Ler, interpretar, explicar como foi feito aqui. Isso possa se dar na aula da escola dominical, nos dias de estudo bíblico, que haja pessoas que vão ler, vão interpretar e vão explicar. Em quarto lugar, ler, interpretar e explicar. Segredos para o avivamento. Uma só alma na palavra. Segundo, reverência para ter avivamento genuíno. Ah, mas não vai acontecer o rebuliço lá? Vai acontecer o rebuliço, mas o rebuliço não nos retira a reverência. Terceiro, louvor e adoração em espírito e em verdade. A hora essa já chegou em que os adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Em quarto lugar, precisamos de pessoas que estejam aptas para ler, interpretar e explicar. Senão nós temos líderes com 40 anos de igreja, ocupando funções estratégicas, e na hora de tomar uma decisão, não tomam a decisão exata como Deus deseja. Sabe por quê? Nunca leram direito, nunca interpretaram direito, nunca foram devidamente esclarecidos. Por exemplo, quanto ao fato de que o dia que você aceitou Jesus, acabou sua vontade, amigo. Acabou sua vontade, acabou seu eu. Ah, mas acabou o livre-arbítrio? Não. Livre-arbítrio vai ficar com você aí. Você poderá até recusar o Senhor Jesus. Você poderá até cair da graça, como nós chamamos, sair da presença dele a hora que você quiser. A hora que você quiser. Agora, se você ler, interpretar e tiver a explicação devida de toda a palavra, você vê que já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você, e que o viver que agora vive, vive pela fé. E como vive pela fé? Vai segundo a vontade de Deus, obedece à vontade de Deus. Grande problema. Peço licença de novo, e quando a missionária traduzir, ela pode fazer alguma colocação, por gentileza, compatível para que as pessoas de fora entendam, mas um problema da igreja brasileira, né? Com esse crescimento numérico espantoso, mas sem base. Desde o advento do pentecostalismo, onde eu estou, uma falta de base absoluta. Ou quase absoluta. Os caras não enxergam um palmo na frente do nariz no que diz respeito a caráter. O negócio é levar vantagem. Você percebe isso no meio? É levar vantagem. Levar vantagem. Se eu puder ludibriar alguém, se eu puder fazer o um mal para alguém, enganar alguém, eu vou enganar, não tem problema. E domingo eu presto culto lá, eu ocupo meus cargos. Mas se eu puder prejudicar, eu prejudico, porque afinal eu tenho formação para prejudicar. Eu tenho condição de prejudicar. Isso é um exemplo entre milhares. E os outros, que o cidadão lê um texto e fala de outro completamente desassociado ao primeiro, e assim por diante. Então nós precisamos cada vez mais de líderes para auxiliarem na multiplicação, líderes capacitados para auxiliarem na multiplicação do conhecimento da palavra, para aprenderem e ensinarem a ler, a interpretar, a explicar o que Deus deseja. Palavra não é um livro somente para a pessoa ler. Ah, não, não gosto de ler. Não, você pode não gostar de ler porque o Brasil inteiro não gosta de ler. Mas aqui não é uma questão de ler, é a palavra do Deus vivo. Em quinto lugar, Eles chegaram à seguinte constatação: o povo começou a chorar, chorar, lamentar, perceber que eles tinham ido para o exílio por causa disso. Houve um grande quebrantamento, porque quando há avivamento, há choro, há lamento, há convicção de pecado. Até que os líderes, líderes, né? Olha que maravilha. Até que os líderes, como você, está sendo preparado para ser líder. Como? Por WhatsApp, pastor? Por WhatsApp, na sua igreja local, por onde for, por blog, por onde for. Deus está investindo em você. Aí os líderes disseram: olha, pessoal, hoje é dia consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais. A solução agora não é chorar o leite derramado. Colocando numa linguagem para os nossos dias aqui. Agora não adianta chorar o leite derramado. Esse tempo é um tempo consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais. Antes, pelo contrário, vamos nos alegrar. Não chorem, não lamentem, mas agora façam o que tem que fazer. E depois o povo se alegrou. E entre o que tinha que ser feito é comam, se alegrem e partilhem. Se alguém não tem o que comer, vai lá e partilhe. Tome uma posição e partilhe com aquele que não tem o que comer ou com aquele que está passando necessidade. Em quinto lugar, em dia consagrado, não adianta chorar o leite derramado. Até rimou, irmão. Péssima rima, né? A literatura portuguesa, então, está me excomungando agora. Mas hoje é dia consagrado. Não adianta chorar o leite derramado. Agora façam diferença. Façam diferente. Façam o que o Senhor manda fazer. Quem ouviu o Apocalipse 17, não deixa a besta do Apocalipse te conduzir, não. E se não ouviu, ouça, porque está aí no nosso WhatsApp. E vai para o blog também. Ouça. Não deixe ela te enganar, não. Em penúltimo lugar, surge aí a festa dos tabernáculos. E houve grande júbilo. Que haja entre nós, por favor, não a reprodução pura e simples de todo ano, agora nós vamos ver lá para setembro, outubro, nós vamos reservar uma data na nossa igreja. E vamos fazer uma festa das tendas, vamos encher o templo de tenda para repetir o que os judeus fazem. Pelo amor dos meus filhinhos. Se você quiser falar disso, mostrar uma vez em mil, mostre, ensine, explique, maravilha. Mas não é para repetir. Aquela experiência para viver uma nova. Qual é a nova experiência? É que agora nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Você é o tabernáculo do Espírito Santo. Você é o santuário do Espírito Santo. E esse é o motivo da nossa festa. Agora a tenda sou eu e você. Por isso, deve haver grande júbilo em nós. Aleluia! Deve haver grande júbilo, grande júbilo, grande júbilo. Aí sim, se quiser separar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, o que for, setembro, outubro, novembro, dezembro, pode escolher qualquer mês e fazer um grande encontro de avivamento, um grande encontro espiritual, dizendo: nós somos o tabernáculo do Espírito até o dia da volta de Jesus, e nós vamos celebrar com grande alegria. Líderes, podem fazer isso. Agora, a pura reprodução veterotestamentária, É bom para memorial, para lembrança. Um dia em 1 milhão. Pode ser feito até no Datashow. Ou se quiserem fazer um momento lá de festa, façam. Nenhum problema contra a festa. Vamos fazer festa. Precisamos fazer festa. Quando pudermos, de novo. Se bem que não há muito o que festejar assistindo tantas milhares de pessoas morrendo nesse momento sem conhecer Jesus. A grande festa que agrada ao que vai agradar o coração do papai é a seguinte: se nós nos imbuirmos, se nós nos conscientizarmos, se nós nos apropriarmos da fé, de que nós somos o lugar da presença, da habitação do Espírito Santo e vivenciarmos isso com poder, convidando as pessoas todo dia lá no seu local de trabalho, evangelizando, trabalhando, trazendo para que eles sejam salvos e habitem eternamente, senão essa festinha não vai valer de nada. Mas eu estou profetizando que haverá entre nós, porque nós estamos formando líderes, festa dos tabernáculos que agrada o coração de Deus, gente explodindo pela presença do Espírito Santo. E em grande júbilo e trabalhando para a salvação de almas. Aí sim, aí vai haver festa e festa e festa no céu. Por cada pecador que se arrepende e na terra. Em último lugar, houve 7 dias de festa. E a palavra foi ministrada todos os dias. Teve encontro, teve congresso, teve encontro de avivamento, teve 7 dias de avivamento, teve 14 dias de avivamento, teve 10 dias de avivamento. Sempre palavra, muita palavra ministrada e todos os dias. E a hora que a pessoa tiver que levantar, ir embora, eu dei um exemplo, dei dois exemplos. Aqueles que são obrigatoriamente, são obrigados a ir embora por motivos pessoais, e aqueles outros que, né, optam por isso. Ora, quem quiser levantar e ir embora, levante, por favor, você que vai levantar, faça com o máximo de respeito e silêncio possível para a obra continuar. Mas a palavra tem que ser ministrada em todo o tempo, todos os dias. Já respondo a alguns que me perguntam. Passei 2 dias aqui, o organismo deu uma desreguladinha. E eu passei dias rolando de dor, rolando de dor na lateral aqui do meu corpo, acho que tem a ver com fígado. 2 dias rolando de dor. Cumprimentei minha cunhada, tal, depois não sei o que aconteceu, desajustou alguma coisa aqui. Mas hoje estou me sentindo um pouco melhor. Hoje é dia de palavra para vocês. Eu não posso perder tempo, porque um dia eu vou chegar diante do Pai e falar: está aqui, ó, Pai, multiplicado. Não é uma questão de obra, não é uma questão de querer salvar pelas obras, santificar pelas obras, obra de superrogação, né? Eu vou rogar ao Pai pelo que fiz. Não é isso, não. É uma questão de avivamento. Se o Espírito habita em mim e eu sou o tabernáculo, a glória dele está aqui, acabou, está tomando todo o meu ser. Então a única coisa que eu quero é palavra, palavra, palavra, palavra, palavra ministrada todos os dias. Para encerrar essa ministração sobre liderança, a primeira leitura para todos, depois de 13 anos, provavelmente, como eu mencionei, foi porque a obra já estava ou completa ou para se completar, já tinha avançado o suficiente. Quais foram as consequências, líderes? Eu quero saber, pastor, estou começando meu ministério, eu quero saber quando a gente nota que há avivamento genuíno. Legal, boa pergunta. Então, profundo arrependimento. As pessoas começam até a chorar, até soluçar, porque há um profundo arrependimento. Mas não para no profundo arrependimento. A segunda grande marca é que há uma confissão de pecados. As pessoas começam a chorar, se quebrantar e procuram os líderes e procuram os pastores e pastoras e confessam seus pecados, ou então oram ao Senhor confessando aos pecados. E terceiro, preste bem atenção nisso, há uma reafirmação da aliança. Se a pessoa não é convertida e está vivendo um processo, está se convertendo em meio ao fogaréu do avivamento, ela vai fazer a aliança. Ela vai fazer a aliança dela com o Senhor, vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, depois vai ser batizada, depois vai conhecer todos os detalhes dessa aliança, se a pessoa está começando. Se ela não está começando, ela vai reafirmar o seu compromisso. Ela vai reafirmar a sua aliança. E nessa reafirmação vai haver um dos maiores avivamentos da história da sua vida, assim como em Neemias 8, há um dos maiores avivamentos da história do Antigo Testamento e da Bíblia em geral. Só repetindo o item 7, uma coisa que eu não sei se ficou claro. Em todos os congressos, eventos e encontros de avivamento, precisa de muita palavra. O que mais nós precisamos no Brasil é palavra, palavra com qualidade. Pastores, pastores presidentes, por favor, vão organizar alguma coisa? Leva a gente. Ah, mas é ungido, pastor. É ungido, mas tem noção de que dia é hoje? Se tiver noção de que dia é hoje, tudo bem. Se não tiver, pode ser ungido. Mas nós precisamos de palavra para conduzir o nosso povo na vontade de Deus. Então, palavra ministrada com qualidade todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E a consequência disso eu disse agora. A consequência disso eu mencionei agora, perdão, pela cacofonia. A primeira, a consequência é profundo arrependimento. A segunda é confissão de pecado. A terceira é a reafirmação da aliança. Que Deus abençoe poderosamente você. Eu sei que nós estamos crescendo pela graça e misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. E vão chegando, nesse crescimento, vão chegando pessoas que são líderes. E pessoas que não eram líderes vão se despertando para a liderança. Então, que essas ministrações, todas da Bíblia e particularmente sobre liderança, edifiquem e ajudem a reformar essa nação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder da glória manifesta do Senhor no tabernáculo do Espírito que somos nós. Inunde o nosso ser, inunde a nossa igreja, inunde a nossa denominação e todos os cristãos no Brasil, toda a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.